Nacional e você, por um trânsito mais seguro. Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional FM, ZYC 479, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas, ZYE 365, faixa de 25 metros na frequência de 11.780 kHz, faixa de 49 metros na frequência de 6.180 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, ZHY 288, AM 680 kHz, FM 96,1 MHz. Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, ZYH 705, 800 kHz. Rádio MEC FM do Rio de Janeiro, ZYD 465, 99,3 MHz. Atenção!